Não perca, brevemente, há 2000 anos. A Antinoeb está à procura de novos locutores. Por que não se atreve? Lançamos o desafio. Integre a equipa de locução da Rádio Antinoeb. Se estiver interessado, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com para saber mais pormenores. Nós não exigimos muito, só alguma arte e engenho para o efeito e muita, muita vontade. Rádio Antinoeb. A sua, a nossa, a rádio de todos nós. A coisa aqui está preta. A coisa aqui está preta. A coisa está feia. A coisa está preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antinoeb com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antinoeb. Vai ver que o negócio vai melhorar. Tens uma banda? És um artista? Queres te dar a conhecer? Então estás no lugar certo, porque a Antinoeb dá-te a oportunidade de divulgares através das nossas emissões. Escreve-nos um e-mail para geral.radioantinoeb@gmail.com e envia-nos juntamente uma música para podermos passar aqui na Antinoeb. Estamos à tua espera. geral.radioantinoeb@gmail.com. Antinoeb. Sintoniza-te. Panorama Agrícola para 13 de janeiro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, este é o Panorama Agrícola programado para 13 de janeiro de 2011, quinta-feira de lua crescente. O ditado do programa é: ouça com atenção para poder falar com proveito. Confira uma dica de Simone Barrim para você cuidar da pele. No Panorama Regional, Chicão fala sobre o queijo serrano. E na entrevista Nutrição em Monte Carlo, os benefícios dos produtos da agricultura familiar na merenda escolar. Você quer enviar uma sugestão de pauta para o Panorama Agrícola? Então use o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Se preferir, ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Beber bastante água é importante para deixar a pele bonita. Outra dica é, depois do banho, usar um creme hidratante. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nós vamos conversar hoje com a nutricionista Aline Cagliari, do município de Monte Carlo. Ela é extensionista da IPAGRE e realizou em abril de 2010 um mutirão antropométrico junto com crianças de escolas rurais, escolas do interior de Monte Carlo, para avaliar aí a questão da alimentação escolar proveniente de produtos da agricultura familiar. Aline, que conclusão você chegou após essa pesquisa? Então, a gente fez uma pesquisa medindo e pesando as crianças para comparar o padrão nutricional delas ao longo do ano, né? Então, a nossa primeira pesagem foi em abril e agora em dezembro a gente fez a nossa última pesagem. O que a gente observou? Que algumas crianças que estavam em risco nutricional ou até mesmo com desnutrição, elas conseguiram passar para um patamar de normalidade nutricional. E as crianças que estavam com peso normal mantiveram seu peso normal. E também a gente conseguiu observar uma melhora da qualidade da alimentação escolar, principalmente com a inclusão de frutas e verduras na merenda e os alimentos vindos da agricultura familiar. Bem, Aline, antes disso, a alimentação da merenda escolar era de produtos industrializados, é isso? É, antes os alimentos oriundos da alimentação escolar de Monte Carlo eram comprados em mercados, né, em grandes centros. Então, normalmente, vinha muitos alimentos industrializados. Não só alimentos industrializados, mas tinha uma grande quantidade de alimentos industrializados. Agora, a gente percebe que, além de ser um alimento mais fresco, porque vem dos agricultores que plantam no município mesmo, aumentou a quantidade de alimentos in natura no cardápio dessas crianças. E isso registrou uma leve melhora aí no padrão alimentar dessas crianças de 6 a 13 anos, é isso? Isso. Isso fez com que houvesse uma melhora qualitativa da merenda, né? Ela tem uma melhor qualidade nutricional. E teve uma melhora quantitativa também. As crianças comeram mais, né? Elas consumiram mais a alimentação escolar. Isso significa que a aceitação dos alimentos da agricultura familiar na merenda escolar é maior? Exatamente, isso significa que os alimentos que foram incluídos no cardápio, os oriundos da agricultura familiar de Monte Carlo, foram muito bem recebidos pelas crianças. Você pretende ao longo de 2011 repetir a pesquisa? Com certeza, essa é uma pesquisa que a gente faz, né? Ela não iniciou nesse ano, a gente já fazia a pesagem e a medição das crianças desde 2008. Mas, com a inclusão desses alimentos, ela se tornou uma pesquisa mais rica, né? E a gente pretende continuar, então, fazendo essa pesquisa para tabular os dados. Aline Cagliari é nutricionista e extensionista em Monte Carlo. Quantos agricultores em Monte Carlo participam ao fornecer alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar? Então, hoje a gente tem um grupo formado de 9 agricultores que entregam, né? No final do ano, agora, eles fizeram uma nova chamada pública e participaram também agricultores familiares de outros municípios. Mas de Monte Carlo, exclusivamente, são 9 agricultores que entregam. Quais são os produtos entregues? Então, nós temos uma variedade grande de produtos. A gente tem maçã, cenoura, repolho, beterraba, feijão, pinhão e também, no final do ano, então, foi incluído o leite, o iogurte, as massas caseiras, né, o pão e também foi incluído grôstoli, né, essas bolachinhas caseiras. Há também, Aline, produtos orgânicos? Então, o leite, ele é orgânico, esse leite que está sendo entregue. E nós estamos com um grupo que está começando a sua produção de amora orgânica no município. A intenção é que já para o ano de 2011... tem amora orgânica no município, na merenda escolar. Bem, a pesquisa, o mutirão antropométrico, foi realizado com quantas crianças, Aline? Então, ele foi realizado com 26 crianças. São crianças que estudam num regime que a gente chama de multisseriado, né? E são crianças que estudam no meio rural. Meninos e meninas? Meninos e meninas, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Quantas escolas do meio rural têm sido beneficiadas por essa política de inclusão na merenda escolar de produtos da agricultura familiar? As 3 escolas no município, no meio rural, são beneficiadas. Perfeito. Nós agradecemos aqui no Panorama Agrícola a entrevista de Aline Cagliari, nutricionista e extensionista da Epagre em Monte Carlo, falando sobre essa pesquisa que melhorou o padrão alimentar das crianças em idade escolar do município de Monte Carlo. Aline, muito obrigado pelas suas informações. Muito obrigada a vocês. Fique ligado no Panorama Regional. Produção Queijo Serrano. Foi apresentado na Associação dos Municípios da Região Serrana, AMURIS, o projeto técnico de incentivo à agroindústria da Serra Catarinense para a produção de queijo serrano, produzido no município de Capão Alto. A planta do projeto foi entregue, nessa ocasião, ao representante da Associação dos Produtores de Queijo, pelo presidente do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, CISAMA, que é o senhor Antônio Coelho Lopes Júnior, que é prefeito de Capão Alto. Esse projeto representa um salto de qualidade de produção e a esperança de uma melhor remuneração para os produtores rurais. O mercado consumidor está cada vez mais competitivo e só com organização e qualidade o agronegócio conquistará mercado. Esse projeto, então, encampado pela AMURIS, é o melhor caminho no que se refere a garantir a segurança do produtor e do consumidor, e com certeza que isso irá trazer uma melhor renda e desenvolvimento nas pequenas propriedades rurais. É uma nova realidade que começa a se descortinar na Serra Catarinense. Então, essas ações feitas junto à Associação dos Municípios da Região Serrana, na AMURIS, darão com certeza desenvolvimento sustentável para diversos municípios aqui da nossa região que fazem de forma isolada. E como isoladamente ninguém vai a lugar nenhum, então o pessoal cada vez mais precisa se organizar através de associações e cooperativas. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.